Meus amigos, antes de iniciar a projeção, dizer para vocês que nós temos alguns livros para indicar sobre o assunto. Reflexões sobre a depressão de Vladimir Lisso, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que vocês podem adquirir e ou emprestar na biblioteca aqui da Federação ou em outras casas espíritas. Alquimia do Amor, Depressão e Espiritualidade, de Adenauer Novais, psicólogo espírita baiano. Temos os livros Depressão e Mediunidade, de três autores, Célio Allan Kardec de Oliveira, aliás, quatro, Jairo Avelar, Wander Luiz de Lemos e Wanderlei Soares de Oliveira, escreveram esse livro há alguns anos atrás, vale a pena conhecer. Quem quiser um pouquinho sobre mediunidade e a questão científica, mediunidade e paranormalidade, da série Aprendendo sobre o Espírito, de Flávio Távora Pinho, cearense, também podem procurar esses exemplares. Dizer para vocês que a melhor ferramenta de autoconhecimento que nós temos é o Livro dos Espíritos. Saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, né? Porque compreender a vida de outros olhos, Livro dos Espíritos, e encontrar o consolo no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma ferramenta muito boa para autoconhecimento, a série de livros Fonte Viva, Vinho de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Para quem não conhece a doutrina espírita, um livrinho de introdução muito barato, muito fácil de encontrar, Nós e o Mundo Espiritual, com linguagem bem fácil e objetiva, 170 páginas por apenas R$5. E a autora vende a preço de custo para as livrarias e pessoas que desejam, muitas vezes doamos. Aliás, queremos doar aqui hoje. Quem não é espírita ou quem não conhece a doutrina espírita e quiser conhecer um pouquinho mais, vai ganhar um livrinho desse ali no final. Vocês podem procurar ali ao lado na banquinha, onde estamos oferecendo alguns materiais de divulgação. Aliás, sobre a obsessão espiritual, nós podemos indicar o livro da Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, muito interessante. Há uma literatura muito farta sobre mediunidade. Né? O livro dos médiuns é fundamental para nós darmos esse assunto com grande profundidade. A série do livro Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, 16 livros, que a gente vai narrar a vida no mundo espiritual, tem livros específicos sobre mediunidade, né? Mostrando até aspectos científicos, orgânicos, que o Espírito André Luiz tem a oportunidade de nos revelar. E dizer também de alguns livros não espíritas, por exemplo, de autoconhecimento, eu recomendaria esse aqui, que eu comprei na Sociedade Teosófica, fica ali ao lado da Comunhão Espírita de Brasília, O Processo de Autotransformação, de Vicente Alchin Jr. É um livro muito interessante, com várias, não somente com teorias psicológicas, mas com seminários, com práticas de yoga, de respiração, que não é espírita, mas que vocês vão gostar. A série de livros de Eva Perracos, do Espírito Guia, não é uma médium austríaca, Deus deixou vários livros. Esse é um deles, o que eu gosto mais, sobre namoro, sobre casamento, Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos, tratado de autoconhecimento em profundidade. Não é espírita, mas fala sobre mediunidade, sobre espíritos, reencarnação, lei de causa e efeito e, sobretudo, autoconhecimento.